Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon, trazendo aqui para vocês hoje o Shotgun Diaries, que é um lançamento, né, já tem um tempo, da Redbox Editora. É super raro esse livro, eu ganhei com a caixinha aqui, ó, lá da Redbox, editora Redbox, que é lá nossa editora, que é capitaneada pelo Antônio Sá, o Mr. Pop, né? E é também editora responsável pelo Old Dragon, aquele RPG doido demais de escola véia, de RPG estilo escola véia, D&D escola véia. É, bem, eu colaborei aqui um pouco com a tradução, com a publicação aqui no Brasil, eu fiz uma revisão, então eles muito, de maneira muito gentil, né? Eu estou muito agradecido por isso, eles enviaram um exemplar para mim, esse exemplar raríssimo, que vem junto com uma caixa de sobrevivência. O livrinho vem dentro dessa caixinha aqui, que é uma caixa de sobrevivência para entrar bem no clima de zumbi, Walking Dead e por aí vai, né? Olha só aqui, vou fazer um unboxzinho, olha que show! Super raro, foram só 1000 exemplares desse livro, imagina dessa caixa, então deve ter sido menos ainda. Então tem a caixinha aqui, ó, parece aquelas caixinhas de marmita de exército norte-americano. E aqui dentro tem os marcadores do jogo, alguns marcadores, que assim, que não são essenciais, né? O Shotgun Diaries é do John Wick, é um RPG indie que fez maior sucesso no cenário indie dos Estados Unidos, quando ele foi lançado, né? E o John Wick é velho de guerra. Um dia eu vou fazer até um Nitro Vídeo falar dos jogos dele. Bem, e aí você pode jogar sem, mas com esses marcadores, olha só que show. Vem também um conjunto de dados. Nossa, o negócio é chique demais. Então vamos falar um pouquinho do Shotgun Diaries, né? Vem também, ó, um CD com efeito sonoro, som de grunhido, grito de brain, som de zumbi errante, ambiente com zumbis, faixa bônus, relógio zumbis para reiniciar após 40 minutos. Então vem com esse CDzinho que você pode usar, né, junto com o jogo. Olha, eu posso falar o seguinte, essa edição brasileira mata a pau, mata de 1000 a 0 a edição americana, o design dela foi todo feito aqui, oi? E é sensacional. Aqui, ó. Então, como é que é o jogo, né? Isso que é o que importa, né? Se o jogo é bom ou não é. E o jogo é bom. Esse é um jogo que é um RPG, mas no estilo de contar histórias. É um RPG que chama-se narrativo. Apesar de eu não gostar muito dessas diferenciações, essas categorias é só para organizar as coisas. Porque tudo é RPG, tudo é diversão, né? Mas esse RPG tem um jeito mais narrativo. E a mecânica básica dele é a troca de controle narrativo, ou seja, quem vai contar a história. Então os jogadores e o mestre, eles testam para ver quem que vai assumir o controle da história, né? E mesmo assim com os jogadores interpretando os personagens e o mestre interpretando o que está acontecendo, a trama, o cenário. Existe uma grande bem compartilhado a narrativa, né? Então vamos dar uma olhada um pouquinho nesse jogo. O livro é bem fininho, tá? O Shotgun Diaries é um jogo de sobrevivência zumbi, mas também de criação compartilhada de histórias dentro de um universo, dentro de um apocalipse zumbi, né? Todo mundo está careca de ver aqueles filmes de zumbi, então o jogo pega muito bem o clima, né? Então inicialmente, esse é um jogo que o John Wick fez para um amigo dele, de aniversário, e depois ele acabou publicando, né? Então a primeira coisa que você faz no jogo é os jogadores, eles fazem, cada um faz um sobrevivente, né? E cada sobrevivente segue um arquétipo. Então você tem o sobrevivente astuto, que é inteligente, sobrevivente veloz, sobrevivente furtivo, e cada um desses sobreviventes tem uma, em um tipo de teste, ele pode rolar dados, né? Então, por exemplo, o veloz, toda vez que precisa correr, fugir de velocidade, ele sempre rola pelo menos 4 dados. O jogo trabalha com parada de dados, então você rola dados de 6 faces, né? Se tirar 6, você tem um sucesso e você ganha o direito de narrar o que vai acontecer. Se você não tirar o mestre zumbi, né, o mestre do jogo, ele ganha o direito de narrar o que vai acontecer. Então é um jogo assim, os testes são para decidir quem que tem o domínio narrativo da situação, ok? Então não tem, por exemplo, não tem regra nenhuma de se eu pegar um não sei o que, se eu subir escada, quanto de força, não. É um jogo, esse jogo aqui é totalmente diferente nesse ponto. É um jogo muito interessante também para você apresentar o RPG ou o jogo de criação de histórias ou whatever, né? Um jogo muito bom para amigos, para pessoas que que nunca jogaram RPG, que não conhecem o RPG. Esse é um jogo bem legal para você colocar. Lembrando que a temática é de horror, né? Então é legal pegar pessoas que curtem esse tipo de... que curtem filmes de terror e que curtem esse tipo de narrativa, né? A não ser que você faça um jogo assim mais... tipo Uma Noite Alucinante, assim, uma mistura de terror com humor, né? E comédia também rola. Então primeiro cada jogador escolhe, né, um arquétipo, né? E tem vários arquétipos, né? E o interessante é o seguinte, que você só rola dados quando tem zumbi presente. Quando não tem zumbi presente, você não rola dados e a narrativa flui normalmente, né? O cenário é um cenário de apocalipse zumbi, então não interessa a causa nem nada, mas aquele grupo sobrevivente está reunido, por exemplo, num supermercado abandonado e com os zumbis lá fora tentando entrar, e aí começa o jogo a partir daí, né? Então sem dados você não rola. Se você não tiver dado para rolar, por exemplo, se você é um sobrevivente veloz, você só pode rolar na hora que você estiver correndo ou fugindo. Mas se for se tiver uma situação onde você tem que usar inteligência, assim, para bolar um explosivo, uma coisa, ou então você tem que usar a força para levantar um muro, um portão de ferro muito pesado, aí você não tem, você não pode rolar, e aí quem narra vai ser o mestre, né? Quando o mestre narra, não significa que você vai ser, que o jogador vai ser devorado pelos zumbis, não necessariamente, tá? Isso pode acontecer, mas não necessariamente. O mestre pode colocar uma complicação maior, ver o que está acontecendo e tudo, né? Matando zumbis, né, toda vez que você está rolando um dado, né, você está matando zumbi. Então aqui segue aquela mesma lógica de filme de terror, assim, que um zumbi ele é fácil de pegar, dois zumbis é mais difícil, mais ou menos, mas é aquela multidão aí que o bicho começa a pegar, né? O jogo tem uma mecânica de medo, que você tem um nível de medo que vai aumentando de acordo com o que vai acontecendo no jogo, e você testa esse nível de medo. E tem uma coisa interessante, o nível de medo te dá dados, que são chamados de dados de medo, que você pode usar, né? Então se você possui um nível de medo e está rolando 4 dados, e 3 desses dados serão dados normais, e um dos dados vai ser um dado de medo, você pode botar até um dado de outra cor. O que eu achei legal disso é o seguinte, que se você, por exemplo, zumbis estão invadindo, você rola lá os 4 dados, mas um dos dados é um dado de medo, porque seu nível de medo tá sendo 3, por exemplo, né? Então se você tiver um nível de medo 1, você vai rolar os 4 dados, mas um desses dados vai ser um dado de medo. Se você tiver sucesso nesse dado de medo, se o sucesso que você tiver, ou seja, o 6 que você tiver, vai ser nesse dado de medo, a sua ação vai ser de sobrevivência pura. Então, por exemplo, se você estiver fugindo uma sala junto com os seus colegas e você já chegou do outro lado e você teve sucesso, vai ter que trancar a porta e não interessa se os outros aliados estão lá no meio dos zumbis. Se o dado de medo der o sucesso, significa que você vai agir pela própria sobrevivência. Isso eu achei muito legal e simula bem o que acontece, né, nos filmes de zumbis, né, nas histórias de zumbis, né? Tem um diário que se você for jogar mais de uma sessão, né? E eu acho legal jogar o Shotgun Diaries, né? Que seria lá os Diários da Escopeta, né? O Shotgun Diaries mais de uma sessão, é legal cada um dos jogadores fazer um diário. Nesse diário, o jogador narrando, assim, escrevendo o que está acontecendo com o personagem dele, o primeiro dia de sobrevivência, ele pode adicionar detalhes do personagem, ele ganha bônus. Ele começa a criar a história, como são os zumbis e tudo, né? Depois que eu terminar de apresentar o jogo, eu vou dar algumas dicas para esses jogos mais narrativos, assim, de RPG, para os mestres que estão acostumados mais com RPG mais tradicional, né? Sem muita narrativa compartilhada. Bem, tem os diários, as armas, utensílios, elas dão bônus, mais um, mais dois, ou mais um e mais dois, por exemplo, que você soma no resultado dos seus dados, então melhora o sucesso. Agora, um lance bem interessante é que um sobrevivente, se, por exemplo, ele está fugindo dos zumbis, ele rola os dados e não consegue nenhum sucesso, significa, se o mestre assim quiser, né, significa que os zumbis pegaram ele, mas pode também não matar, pode apenas infectar. E aí fica aquele personagem infectado e pode se transformar em zumbi em qualquer momento. Existe outro mecanismo no jogo, que é o relógio zumbi, que é um mecanismo que vai contando o tempo, né? E vai contando o tempo à medida que o tempo vai passando, e a cada 10 minutos de jogo equivale a um dia, assim, de sobrevivência, né? Mas eu acho que isso a gente pode, durante os jogos, dependendo do tipo de jogo, você pode até mudar. Mas o legal do relógio zumbi é que é um marcador de tempo que vai tirando os recursos dos jogadores. Os jogadores, os sobreviventes, eles têm os recursos que são alguns dados, né? Tem todo um mecanismo assim, tem alguns dados extras que você separa, que a pessoa pode pegar para poder melhorar a jogada de dados quando precisa. E à medida que o relógio zumbi vai passando, esses recursos vão diminuindo até que eles zeram. Quando eles zeram, o sobrevivente tem que buscar um novo refúgio. E aí tem que. E na hora que o relógio zumbi chega a zero, a manada de zumbis consegue entrar onde eles estão e eles têm que partir para outro lugar. Existe uma mecânica também de endgame, né, de fim de jogo, que é o resgate, né? E é legal, o mestre pode falar assim, olha, depois de 5 sessões de jogo vai ter o resgate, por exemplo. E aí, quando tiver o resgate, é tipo uma salvação, um helicóptero chega, alguma coisa assim, chega numa ilha e tal, uma salvação, e é legal de ver quantos sobreviventes chegaram. Também existe uma mecânica para caso algum personagem jogador vire zumbi, ele também pode atuar como zumbi, e é um zumbi com Z maiúsculo, assim. E que é um zumbi que tem pode mais do que os zumbis capengas lá dos outros, né? Os outros, legal. Então é isso aí. É um jogo muito bom, recomendo, tá? Facinho, facinho de ler, facinho de aprender. É um bem diferente, né? Porque a narrativa é muito compartilhada, então bem diferente de outros, dos RPG mais tradicionais. Para grupos acostumados com RPG tradicional, eu recomendo uma conversa boa com o mestre, experimentar uma, duas sessões, conversar bem, para ir se acostumando, que é um estilo um pouco diferente. E aí, para a gente encerrar, vou dar algumas dicas. Quando você for fazer narrativa compartilhada, né, que é tipo o Shotgun Diaries, por exemplo, a primeira coisa é conversar com os jogadores, conversar com o grupo numa boa e fazer eles entenderem que o objetivo de uma narrativa compartilhada é a criação de uma história legal. Então, aquela visão um pouco assim do tradicional, do jogador querer preservar o próprio personagem o tempo todo, 24 horas, não importa a trama, isso a gente tem que relevar um pouco, entrar mais no clima da história, entender a plausibilidade. Outra coisa é esse, é o princípio da plausibilidade, ou seja, o que é plausível, o que é lógico. Você jogar uma narrativa compartilhada legal, um grupo mais experiente de narrativa compartilhada, todo mundo já entra no mesmo clima. Como todo mundo está colocando coisas novas na história, ninguém pode pirar assim, ah, e depois descer um disco voador e tal. E que quebra o clima da história, ou sei lá, ou coloca elementos que não tem nada a ver. Ah, eu levantei uma caixa no supermercado, achei uma bazuca. Isso aí não é plausível, né? Então, necessário, assim, eu acho necessário o mestre conversar com os jogadores e falar, olha, nós estamos fazendo, criando junto aqui uma história, uma narrativa, um filme de zumbis, né? E, por exemplo, vocês são da classe média, ninguém aí sabe, se for o caso, né? Ninguém sabe usar armamento pesado, ou se usar vai, pode causar consequências, e como é que vocês vão achar uma coisa dessa no supermercado, né? Então, precisa preservar o princípio da plausibilidade. A segunda coisa é a participação do grupo nas decisões. Quando você está criando uma narrativa compartilhada, é legal abrir o jogo. Antes de transformar a coisa no que vai acontecer mesmo, todo mundo pode dar sugestão. Poxa, nossa, a gente podia tentar, vamos fazer o nosso grupo todo sair e ir para outro lugar, assim, para tentar achar uma saída e tal. E todo mundo dá a sugestão, fechou as sugestões, aí segue, continua o jogo, né? Então precisa ter muita comunicação, tanto entre os mestres, entre o mestre e os jogadores com o mestre. Quando algum jogador começar, se vier a hora dele de narrar e ele narra uma coisa que está muito fora, é legal já estar pré-acordado antes de começar o jogo, assim, olha gente, se alguém der alguma ideia muito fora do clima e tal, a gente conversa e vê se dá para fazer uma adaptação nisso. E também outra coisa, às vezes um jogador não tem uma ideia, outro dá uma sugestão, por que você não faz, por que você não pega o extintor de incêndio e taca na cabeça dos zumbis? Aí o outro, nossa, boa ideia, e aí, então meu personagem tá. Por que que é que eu acho legal essa conversa e essa que cada um ajudando o outro? Porque jogos assim de RPG mais narrativos, eu costumo dizer que são jogos assim que todo mundo é mestre. E muitas vezes os jogadores, né, quem está acostumado a jogar RPG só na posição de personagem, de jogador, né, mesmo, ele não está acostumado a criar na hora uma história, um cenário, uma situação, uma crise. Não tanto quanto o mestre, que já vem fazendo isso há mais tempo. Então, por isso que eu acho legal ter essa colaboração de todos na criação da narrativa compartilhada. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então fica aí, ó. Shotgun Diaries. Vou botar o link aí lá da Redbox para você comprar o seu, se é que tem, né? Porque são 1000 exemplares só que eles produziram, né? E eu quero agradecer de novo o pessoal da Redbox por ter enviado aqui para mim. E é isso aí, continue lá, dá uma visita lá no nosso site, o Nitro Dungeon, que é o site de RPG, e agora eu também estou com um site chamado Nitro Contos, que os links estão aí embaixo, que é um site onde eu estou colocando meus contos de horror, ficção científica e fantasia, né? Já tem um e-book lá, vou fazer o meu machando agora, já tem um e-book lá, que é o Nana Neném, que é uma história de horror amazônico, foi publicada antes lá na revista Scarium, uma revista de terror aqui do Brasil. Aí eu peguei esse conto, dei uma esticada nele, fez uma modificação, alterei o final assim, eu acho que agora tá na forma que bem massa, para quem curte horror bem Lovecraftiano, ambientado no Brasil, na Amazônia, né? Então dá um pulo lá no Nitro Contos, ok? Então, até a próxima e vamos continuar jogando RPG, porque RPG é doido demais! Até!